não te chamarão jamais outra vez, ó Brasil, país de pobreza e miséria. Pois o Senhor te chama a vida, sara a tua terra, cura desde a raiz até cada coração dos que são nação Brasil, dos que são nação Brasil. Brasil, Brasil, teu futuro é de glória e vitória, teus céus, tua terra, teu povo, tua história, lavados no sangue do Cordeiro Jesus. Prosperidade, celeiro do mundo, avivamento pra todos os povos, nação santa Brasil. Prosperidade, celeiro do mundo, avivamento pra todos os povos, nação santa Brasil. Teu céus, tua terra, teu povo.